Cactus Azul 6919 com Uno no 4, 4 horas de autonomia, autonomia de 1-3. 6919 da Azul, táxi direita via Índia, ponto de espera da 1-0, torre, Uno 1-895, altímetro no 009. 1-0-0-9 agora, via Índia, ponto de espera, torre de Cactus Azul 6909, boa tarde. Boa tarde. Paulo Salomão, boa tarde, é o 35415, no pátio 3, sentimental, São Sebastião. 35415, autorizado Ilhéus, 140, Golfo 677, decola da pistão no zero, curva direita na coral, controle no 208, corrigindo, controle é 119 decimal 8, transponder 0260. Autorizado em Deus, nível 140, decola da 10, concorra à direita, perfil da Coral, controle 198, ou transponder 0260, 5415. 5415, correto, chama pushback acionamento. Não, pushback acionamento, 5415. Torre Salvador, Cordial, boa tarde, também 9, 19, capitão, pronto, espera da pista no zero. Boa tarde, Azul 6919, autorizado Daniel Manter, pista no zero. Daniel Manter, 10, 69, 19. Torre autoriza o cruzamento da 28, está cruzando 1000 pés no momento, o Vitor Delta Zulu vai manter. Está autorizado, Vitor Delta Zulu, mantenha a linha de curta guardando transferência, agilizando o cruzamento. Cliente já para o cruzamento, Vitor Delta Zulu. Uno 755, chame agora centro Recife. Uno 251, não tem 3325, por favor. 351, 3325, bom TV. Uno 9, vamos tráfego à esquerda do eixo de decolagem, um Papa Alfa 32, com proa do litoral norte, não interfere com a decolagem, está livre. O vento 1 a 0 graus, 189. Gente, tem o tráfego de casa que vai iniciar a rolagem ao azul 6909. Vitor Delta Zulu transfere controle 119 decimal 8. 119 decimal 8, Vitor Delta Zulu, obrigado. Controle, Vitor Delta Zulu transfere. Vitor Delta Zulu, contato na decolagem, Sula Fazinho 075, seu setor ideal de saída para prosseguir. 075, ideal magnética 050, momento está batendo. Prossegue em rota, Vitor Delta Zulu. Vitor Delta Zulu, informa o seu chamado para o posto do Candé. 2235. Ah, 698, vamos. 198, boa, azul 699. Controle cordial, boa tarde, o azul 699, transferência passa 2000 pés. Boa tarde, azul 699, contato radar na decolagem, sul para o nível 340, mantém Del Leda Bridge. 340, Del Leda Bridge, o azul 699. Chame agora Centro Recife 2135 1033, voo 0 Centro 3190, completo final ILS, pistão na 0, chame agora a torre no 8 decimal 95, bom pouso. Obrigado, bom pouso. Desça para o nível 080, utilizando a chegada bom, que é o altimetro na 0 Salvador, boa tarde, Sam, 390. Teste 3190, chega trem, livre pouso, pista na 0, vento 0, na 0 graus, 159, quem negar marca 1009. Baixo travado, 390, livre pouso. Bom, 612, voe na proa de Mari para a chegada a Mari e desça para nível 050, altimetro na 009. Papá Romeu Uniforme, Mike Uniforme, chame agora Centro Recife em 128, décima 8, bom voo. 288, Uniforme aqui no bom. Controle azul 6909. Prefiro para o controle 6909. É o azul 699. Prossiga. Qual a possibilidade de voar direto da frente grid? Aguarde. Paulo 19, para o saque, não nós fizeram a borda, alterna na galeão, 3 horas, 5, 4 minutos. Alta B? 180. Ciente, táxi autorizado, parte 1, no Índia, ponto de espera da 1-0, torre 1-1-8-9-5, altímetro 1-0-0-9. 1-9-9-2, ele táxi parte 1, no Índia, ponto de espera 2-1-1-1. Tô bom, 9-2. 2-3-1, vou indo na proa de Mari para a chegada Mari, forma ponto de descida. Negativo, já tá voando Mari, autoriza a proa de Duna pro 2-2-3-1? Negativo, já segui tráfego à frente da... Agora o momento a 1 hora 8 minutos. descendente 2231. Azul 6919, irá manter o perfil da saída 6919. Descendente 6919, mantendo. Good afternoon, Washington 6143. Descend level 090, clear the bomb for arrival, can age 10109. Corrigindo, controle 119, decimal 8, Sana 0117. Para a descida, passaria do 2231. Passaria do 2231, desça para o nível 060. 060, 2231. Pronto. A torre 118, decimal 9. Afirmativo, qual PB? 04. 04, fechamento táxi com a torre, 118.95. Solo, boa tarde, tá 3190, de Brook. 3190, boa tarde, Alfa Juliette, cordão 06. Alfa Juliette, para minha dúzia, tá 3190. Confere 3325, bombo. 351-3325, azul 6919, bora. Ciente, autorizado Fortaleza, no 400, upper Zulu 19, decolada 1-0, curva esquerda, Momo, transição Frotti, controle 1208, aciona 5577. Level 060. Pode chamar a torre. Salvador, boa tarde, na 2190, atende, mantém 170. Boa tarde, Chanel 6290, desça para o nível 070, reduza 2509. Chanel 6290, na chegada mais. 070, reduzindo para 2509, 6290. Os quatro aeronaves na sua frente, o 6290. Informação Quebec. Noite 56, boa tarde. Recife autorizado no 390, operador 58. Decola da 1-0, curva esquerda, Pouca, transição Aracaju. Controle 1208, aciona 5112. Autorizado Recife, 390, de acordo com a rota do Plan de Voa, Aperu. Depois, decora 590, com curva esquerda, sair da Pucara, caiu o transporte 1-1-2, controle 1-2-0-8, gol, boa noite. Só confirmando, controle 1-1-9, decimal 8-0, boa noite, 5-6, chama a post. 1-1-9-8-0, cola do SAC 4, tentação 7. Então, vai parte fora do sol, 290 graus e 979. Decolagem proa norte. 080 com 189. Afirmativo, tá livre. Voo 601, reduz a velocidade para 2509. 2509, estamos com 230, quer chegarmos a mais? É, com até 230, redução até 230. 230, então vamos manter, não tem nada. Salve Salvador, muito boa tarde, o azul 4206, paquete, pronto, cópia, Recife, nível 350. Azul 4206, boa tarde, autorizado Recife, 350, Perisque 58, decola tom 0, esquerda, Pulca, transição Aracaju, controle 199, decimal 8, aciona 5116. Autorizado 350, direto Whisky 58, decolando a 10, com curva esquerda, saída Pulca, transição Aracaju, controle de saída 119, decimal 8, e aciona 5116, azul 4206. 4206, procedimento correto, certificado também. Estabilizado, isso para 2 mil pés, altimento 100. Nomeia 12, qual é o controle? Afirmativo, nomeia 12, vai voar para o 050, sobre vetorismo. Firmo, isso para 2 mil pés, forma estabilizada, sinal ILS X-ray. Ok, 2 mil pés, forma estabilizada no X-ray, gol, nomeia 12. Para Elefa, controle 119, decimal 8, aciona 5113. 1009, a meia de Aida? Alfa Romeo, Bravo Oscar Romeo. Está autorizado conforme Salvador, Brasil, nível 340. Decola 10 com cor direita após perfil da Arbor. Transição Elefa, autorizado 17. 198-5113, botão 3567. Correto, já fez perfeccionamento, 3567. Camará, estamos no 05. Linha 01, início de alteração, sequenciamento, número 2 para pouso. Mantenha presente proa, limitado pelo Kilimaik 101 NDB Singra, 1601. Mantenha então a proa, presente proa 215 até o 106 de Singra, 601. Reduz a velocidade 220. Fazendo 220, 6210. Classic 140 descent to 5000 feet, Canadian 1009. Descent 5000, Canadian 1009, 86-43. Autorizado ingresso 97, Fox Papa Mike. Pátio 3 autorizado, 4 no 5, chama a taxa. Camarada, tá? 4 no 5. Camarada, Tango, chame agora o controle em 119, decimal 8. Confirme o controle, por favor. 119, decimal 8. 119, decimal 8, tá. Fox Serra Papá, o controle, prossiga. Serra Papá, o controle, prossiga. Controle. Acho que a Mike está na escrita da torre. Mike Tango, acione 0117 no transponder. 0117 vai acionar o transponder, Oscar Mike Tango. Olha, o 6210 vai passar 070. 6210, desse mantém o 070. Aguarde a inspiração para o sequenciamento. Guarda. Golo 925, chame agora centro Recife, ano 288, bom voo. Recife, ano 288, bom 925, obrigado. Passaria 2231, início de alteração sem percebimento, mantenha a presente pro limitado pelo curso do localizador. Você 223 no controle. Afirmativo, controle, chegou modulado aí, o 223 não poderia confirmar? Vetor ação, para sequenciamento, mantenha presente PRO limitado pelo curso do localizador, reduz a velocidade para 190. Foco Serra Papá, ao ingressar na CTR Salvador, tente um novo contato. Ingressando na CTR, Salvador, vamos tentar novo contato. 1601, reduz a velocidade para 1970 nós. 1970, reduzindo no 601. Ono 601 para interceptar o curso localizador, curva à esquerda, rua 140. 140 para o lote, no 601. Six, one, four, three, vector 43, right head 230, the limit will be 101 magnetic course to Salvador. It just broke it, but I understood you and take heading 230, ocean 6143. Correct. Com para táxi, totalmente de 4 horas, um PV 58, alterna Salvador. Taxi autorizado em frente, parte 1, no Índia, ponto de esfera da 10, torre 1895, altímetro no 009, 3415. Evitar, ponto de esfera da 10, torre 1895, 3415. 2110, sua vetoração mantenha presente para o alimentado pelo curso do localizador. Sim, a gente está em vetoração, mantenha presente para o 6210, limite ao lock, descendo para 6 mil pés. Volo 601, reduza para velocidade de aproximação, 601. 01, reduzindo, exato. Volo 612, com plane out, chame turno 8, decimal 95, bom pulso. 6895, bora, controle, volo 612, tem mais. Controle para Tango Fox para Mike, decolar na escutadão 17. Fox para Mike, contato na decolagem. Tem o perfil da saída Momo, transição Frote. Momo e Frote, Fox para Mike. Passarei 2-2, desça para 2 mil pés, para interceptar curso localizador, curva à direita, pro 1-4-0, forma estabelecida. 10-0, passarei 2-2-3-0. Volo 601, desça para 2 mil, completa IAS X-ray, segue traço da companhia 5 milhas da frente, chame 2, desse balanço em volta. 18-9-5, obrigado, sendo o tráfego, manterá a separação no 601. Também 6210, reduz a velocidade para 1-7-0 mais. 1-7-0. Gol na 612, check trem, ele de pouso, pista na 0, vento 080 graus e no 5 nós. Ele de pouso, 612. Siga Itapon e Fonz Visual Coirola. S6143, descend 4000, city and 1009. 4000, Queen 1009, ocean 6743. Chené 6210, desce para 3 mil pés, ajuste no 009. 3 mil pés, 6210. Condor 076, clear the bomb to arrive, descend level 040. Clear bomb to arrive, descend level 040, Condor 076. Condor 076, confirm altitude 4000 feet. 4000 feet. Chené 6140, reduce your speed 190 degrees. Reduce speed 190 degrees, 6743. Chené 6210, nesta pro intercept o curso do localizador, desce para 2 mil pés, autorizado sinal ILS X-ray. 2 mil pés, autorizado sinal do ILS X-ray, 6210. Oscar Mike Tan, prossiga. Passaria 2231, reduz para velocidade de aproximação. Complete final ILS X-ray, chame turno 8, decimal 9, sem bom pouso. Reduzindo 718.95, passaria 2231. 6210 para prosseguir no curso localizador, curva direita por 130. Desce para 2 mil pés, autorizado sinal ILS X-ray, forma estabilizada. Já está no lote, 6210. Cheyenne 6143, reduce speed 170 knots, descend 3,000 feet. Release speed 170, descend 3,000 feet, Cheyenne 6143. Intercept the localized course, turn left, head 110. Do I have condition to intercept the localized course? Yes, sir, I intercept the localized 110, Ocean 643. Livre, Kennedy, 1009. 1009, aguardando, 2231. Está autorizado, final, descendo para 2 mil pés, 6210. Tarifa 2231, confirma reduz a velocidade de aproximação, chame turno 8 decimal 95. Chané 6210, reduz para a velocidade de aproximação, 6210. Está reduzindo a 6210. Chané 6143, for intercept the localized course, turn left head 070. 070, intercept localized 6743. Alô, Luna, Mena 2, tá liberando a pista? Menos 2, Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette, portão 02, Luna, Mena 2. Salve, Salvador Azul, 4206, busca estacionamento, portão 1. 4206 autorizado, chama táxi. Camarão, táxi. Luna, Mena 2, chama a Juliette. 6009, 6043. Com Delta, reporte próximo aí a Itapuã. Autorizado. Trote Mike Papá, chama Recife agora, frequência no 2685, alterna 1-2685. É, copiado 1-2685 para o centro, Fox Papá Mike. Alternando 1-2-5, decimal 4-5. 1-2-5-4-5, obrigado. Oxalé 6210, torre 1-8-9-5, reduzindo para aproximação, cheque de repouso. 18-9-5-6210. We're clear for fine approach. Clear for LS approach, 6-7-43. Bateria 2231, check trem, livre pouso, pista no zero, vento zero, 90 graus, 109. Baixada travada, visual, livre pouso, pista no zero, 2231. Chanel 6210, continua a aproximação, tráfego para sair de um passarido. Correção ATR da passarido, aguarda a pista livre. Gente, o Chanel 6210, haveria possibilidade de fazer um 360 pela direita, pela esquerda aqui, para manter a separação da TR que o controle não separa a gente? 3567 para o posto de acionamento na garota 5. Está 3567, então... Passarinho está mantendo 129, se ele foi instruído pelo controle a reduzir na aproximação final. Confirme, vai prosseguir na aproximação? Não, o passarelo está mantendo 120 nós na aproximação. O 6210 está mantendo 135 nós aqui, vai manter a aproximação até quando possível. Se precisar, a gente remete à frente. Você pode na DA então, o Xené 6210. Passará. Oi, a máquina com Delta passa por quanto? Sente, máquina com Delta. Reporte na vertical do farol de Itapuã. Passará. 3231 no solo 35, agilize liberação direita, solo 121 decimal 9. Está liberando 219, 2231. Chanel 62 1 0 0 graus, 159, está autorizado pouso, pista na 0. Sempre pouso na 1 0 62 1 0, obrigado aí, amigo da parceria. Salvador Tower, good afternoon, Ocean 6 and 43 and on the LS approach, runway 10. Ocean 6, 343, continue approach, expect to locate the runway K180-1009. Continue approach, stand by for mid clearance, Ocean 6 and 43. Repetindo 495, a linha decola sem parada. Afirmo. Autorizado alinhar, manter aguardando autorização. Sim que autorizado, inicie decola. Macaco Delta, vertical de Itapuã. Tente o Macaco Delta, mantenha a vertical de Itapuã e aguarde para prosseguir. Vamos estar de volta com a aeronave nacional da 1-0. TN 6210, no solo 37, direita, solo 121, decimal 9. Direita 129, né? 210, obrigado. Cinco, 4095, vento 090, 209, está autorizado a decolagem 10. Vida colagem 5415. Salvador, muito boa tarde, o azul 4, 206, ponto espera 10, pronto. Boa, azul, mantenha, ponto espera. Mantra. Ocean 6143, check the landing gear, clear to land runway 10, wind 100 degrees, 159. Roger, landing gear down and 3 green light check, then it's clear for land runway 10, 6143. Thank you. Prossegue a retaguarda da aeronave Macaco Delta, aguardando instruções para o pouso. Macaco Delta, pronto na base pela direita, aguardando o autorização para o pouso. Vai, vai, Macaco Delta. Trip 54, no 5, decolada 39, controle, transfere em 119, decimal 8. 198, boa tarde. Azul 4206, Lima tem, piscina 0. A Lima tem, capítulo no 0, azul 4206. Channel 6143, on the ground at 40, leave it to the right, ground 121, decimal 9. First to the right, 119, ocean 6143. Macaco Delta, iniciando cruzamento, estão no 0. Sente, Macaco Delta. Reporte na final do ano 7. Azul 4206, vento 090 graus, 129, está autorizada a decolagem do ano 0. Isso, de decolagem, capiteiro 90 azul, 42, certamente. Que o Delta Check está autorizado para o sistema 7, vento 0, 90 graus, 1, 3, Now alert on the 076, established 1-2. Condo 076, continue approach, expect to get the runner. Condo 076, please say again. Condo 076, exit landing is clear to land, runway 10, wind 090 degrees, 13 knots. Clear to land, runway 10, Condo 076. Azul 4206, decolado 42, controle transfere 119.8. Controle 119.8, azul 4206, boa tarde. Salvador, uma boa tarde, então 3567, pode esperar da 10, pronto, precisa para a gravação. Flow, após a mesma linha tempo, 10, 3567. 10, 3567. Aqui é que a Delta na sala de 43, autorizado táxi até a porta 4, no corte, frequência livre. Condo 076, underground at 45, leave it to the right, ground 121, this mount end. Zero, 119, Condo 076. 3567, vento 070 graus, 10 nós, está autorizado a decolagem na 10. Ele está lá de pista na 0, Torre Salvador, Papa Romeu, Papa Hotel Delta. Papa Hotel Delta, prossiga. A sinal do 97 está um pouquinho alto, senhora. Eu vou setar um 360 pela esquerda e retomo a sinal novamente, ok? Está autorizado o 360 pela esquerda, chame na final do 97. Ok, obrigado. Até o Delta, no solo de 49, autorizado para a Sexta, chame para o livre. Até a Escazulu, cópia. Autorizado voo local 510, sobre voo Jardim de Alá. Na Salina Transponder 0110, decolagem com proa sul. Hotel Escazulu, reparte fora do solo. Vento Salvador 1-0 graus, 159. nada. Até o Azulu. Para onde parar de Itapuã, me chama para o cruzamento da final da 1-0. Para onde Itapuã, chamada para o cruzamento, Zulu. Salvador, muito boa tarde, boa noite, 56, próximo do ponto de espera da 1-0, pronto. Boa tarde, boa noite, 56, autorizado, alinhar e decolar para 1-0, vento 080 graus, 099. Autorizado, alinhar e decolar para 1-0, boa noite, 56. Cruzamento da final do 1-0, Hotel Zulu. Hotel Oscar Zulu está autorizado. Cruzamento 2 do 1-0, mantenha a minha escuta guardando transferência. Zulu. Hotel Oscar Zulu, transfere com controle em 119 decimal 8. 198, Zulu. Voo 9856, decolado ao 56, chame agora o controle em 119 decimal 8. 198, voo 9856, boa. tarde, eu vou 67, informação meu, posição 02, autorização Brasília. Pessoal, linha no 2119. Nossa. Salvador, boa tarde, Gono 273, no final do X-Ray da 1-0. Sete gol no 273 avistado, reporte no externo. Embaixado travado, que negar no 0, no 1-0. 1-0 no 0, gol no 273. No 273, check triangle de pouso, pista no 0, vento 0, 80 graus, no 2, net. Sente autorizado pouso, pista 1-0, gol no 273. Sala 273, na sala 03, direita, sala 1, 2, 1, décima lado. Gente, na Foxtrot, 2, 1, 9, 2, 3, 3. Torre Salvador, boa tarde, 1038, 94, final ILS 63. Boa tarde, 1038, 94, avistar o check-train, livre pouso, pista 10, vento 0, 90 graus, 129. Livre pouso, 1038, 94. Está confirmando 3894, a baixada travada? Baixada e travada, 3894. Frente. Mas o Tchale Alfa está autorizado no final do 97, reporte na vertical dentro.